1997, março, Diadema, o município. Uma câmera, uma fita de vídeo mostra pro mundo sangue, ignorância, animais com distintivos. Não entendi a surpresa, infelizmente era só um outro dia comum. Dia de enterro, velório, dia que a polícia matou mais um. Não entendi a mídia, nem os políticos imundos, nem a falsa inútil indignação. Afinal era a polícia deles, fazendo a lei deles, fazendo o que eles querem, enterrando o nosso caixão. Toda noite em São Paulo, o sangue escorre, governador, o cúmplice número um. Pede desculpas na TV, que piada, tem um caixão sendo enterrado e uma família chorando a morte. O presidente dá o tom da hipocrisia. Felizmente na PM são a minoria, não são apenas 10 animais nessa maldita corporação. Milhares de assassinatos noite e dia passam batido porque não chegam na televisão. Tenho vários exemplos, vi vários enterros. Eu mesmo fui atropelado, mano. Eu mesmo já fiz acerto, eu vi maluco incriminado. Crime forjado, peteca no bolso, tambor descarregado e outro finado. Se não existe a pena de morte no Brasil, porque a PM mata tanto, principalmente a rota puta que eu pariu. CPI do crime organizado, até mudanças de lei na legislação. Tortura 21 anos, moral ou física, cadeia pra agressão. Seja bem-vindo ao espetáculo da contradição. Tortura sempre foi crime hediondo na Constituição. E no entanto a polícia sempre matou, sempre torturou, sempre mandou pro caixão. O projeto de lei é de 94, de lá pra cá. Quantos finados, milhares de enterrados. E só agora pra mostrar atitude pra mídia, demagogia. O projeto foi aprovado no Senado. É tão comum há tanto tempo um cadáver na rua se decompondo. É tão comum há tanto tempo uma família sofrendo por um outro fulano morto. Confiar em quem? Pedir apoio pra quem? Então, se quem é pago pra nos proteger? Toda noite na nossa gente descarrega um oitão. Mas que porra de polícia é essa que não protege? Preto, branco, pobre, favelado. Que todo jovem da periferia é suspeito, candidato afinado. Eu já tô cheio de enterro, velório, cadáver cercado de velas. Infelizmente a paz é só embaixo da terra. Não quero a minha mulher com minha filha no colo chorando, lágrimas de sangue me enterrando. Sinto muito por todas as vítimas, todas as famílias, por todas as lágrimas de morte arrancadas pela maldita polícia. A lágrima que rola do teu olhar é tão triste quanto a morte. Tem o cheiro e a cor do sangue. Lágrima de sangue. Criatura se aproximam, começo o desespero. Lágrima de sangue. Vamos denunciar esses filhos da puta. Cambé não vai pra cadeia, não perde a farda. Ainda te mata na sequência na rua. Que se mata a vítima, se mata a testemunha. Queima de arquivo. Testemunhar é dar visto em atestado de óbito. É bancar o próprio homicídio. Quem me protege dentro de um barraco de madeira ou papelão? Sozinho na noite, contra vários PMs, contra 12 PT, contra oitão, ouvidor público. Me pergunto até aonde que isso ajuda. No país da injustiça, o quanto vale a denúncia? Depois da tortura, eu tô vendo meu sangue e os meus ossos quebrados, só que ainda eu estou vivo. Não me enterraram agora, não vou correr mais riscos. Não vou dar motivo, talvez até seja errada a minha omissão. Só que além do silêncio, é consequência da falta de proteção. Evita caixão. Se existisse uma câmera filmando perto de todas as táticos, não seriam só 10 os animais flagrados. Cada dia, cada noite, o mesmo inferno. Mão na cabeça, encosta aí. Cemitério não é o salário que transforma um PM em criminoso. É o Brasil hipócrita que no fundo está do lado deles, que batem palmas quando matam pobres, que vibram no IML quando chega um corpo. Será que é isso que é justiça? Será que vamos enterrar pobres mais 2 anos pra que tirem os benefícios? As regalias da polícia. E quando a mídia nos abandonar, volta tudo de novo. Infelizmente pra nós não é do presidente nem do governador. O próximo corpo, queria ver a cara deles no caixão. Uma família chorando do lado, com um gambé sorrindo, soprando um oitão. Esse aqui é o Brasil, contagem regressiva. Eu estou vivo até uma tática atropelar a minha vida. Diadema não é mais que um exemplo do que acontece na zona sul, leste, norte, oeste, no centro. A diferença é que lá o cotidiano foi filmado. Só dos finados que eu vi na minha vida, dos que eu contei, dariam longa metragem de mano enterrado. Faça um rolê nas periferias, nas favelas, nos cortiços. Verá que o medo tem nome, polícia, homicídio. A nossa gente tem pouca informação, mas tem memória. Ninguém esquece um tapa na cara, um tiro na cabeça, um caixão descendo nas cordas. Não quero a minha mulher com minha filha no colo chorando, lágrimas de sangue me enterrando. Sinto muito por todas as vítimas, todas as famílias, por todas as lágrimas de morte arrancadas pela maldita polícia. A lágrima que rola do teu olhar é tão triste quanto a morte. Tem o cheiro e a cor do sangue. Lágrima de sangue. Criaturas se aproximam, começa o desespero. Lágrima de sangue. Lágrimas de sangue.